Na força das águas eu vou me banhar, com a força das águas eu vou me curar. Na força das águas eu vou me banhar, com a força das águas eu vou me curar. Eu vou me entregar ao fluir do rio com mamãe Oxum. Eu vou dançar, eu vou me entregar ao fluir do rio com mamãe Oxum. Eu vou dançar, ó mãe das águas, vem ensinar o poder divino de menstruar. A mãe das águas vem ensinar o poder divino de menstruar. Mistérios de sangue a me guiar, me conectando com o ciclo lunar. Mistérios de sangue a me guiar, me conectando com o ciclo lunar. Uma eterna espiral estamos a trilhar, entre a vida e a morte seguimos a dançar. Uma eterna espiral estamos a trilhar, entre a vida e a morte seguimos a dançar. Aqui neste canto eu venho honrar todas suas filhas, Deus Akalima. Aqui neste canto eu venho honrar todas suas filhas, Deus Akalima.